Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Yeah. Olá, malta ouvinte do nosso espetacular. Bem, este é o espetacular, não é? E eu sou a Adriana Pequeno, como sempre. Bem, iniciamos o nosso programa com a Cristina Aguilera com Dirty ao vivo de Londres. Esta música pertence ao álbum Stripped de 2002, tem a participação do rapper Redman e foi lançada como primeiro single do álbum. O álbum possui géneros como pop, R&B e soul. De seguida, vamos ter a Jessie J com Who You Are, ao vivo em 2011. Esta cantora é britânica. Esta música pertence ao álbum Who You Are de 2011. Foi gravada em 2010. Jessie gravou o álbum por quase 6 anos, tendo trabalhado com diversos produtores musicais durante esse período. Por último, nesta primeira parte, por assim dizer, vamos ter Pink com Try, ao vivo da turnê Truth About Love, ao vivo em Los Angeles, em 2012. Esta música pertence ao sexto álbum, chamado exatamente The Truth About Love de 2012. Abre o concerto do álbum. O Pink disse o seguinte sobre a música e também sobre este álbum: que as motivações deste disco são as diferentes formas que o amor pode tomar: sombrio, iluminado, feliz, triste. Tudo o que o amor pode te motivar a fazer. O disco explora o quanto o amor pode te magoar ou o quanto ele pode te fazer sentir bem. E pronto. Por agora é só estas musiquinhas. Eu volto para uma segunda parte. Portanto, até já! I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. Left the real me on the shelf. No, no, no, no. Don't lose who you are in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. The tears don't mean you're losing. Everybody's bruising. Just be true to who you are. Who you are. Who you are. Who you are. Who you are. Who you are. Who you are. Who you are. Who you are, who you are. Brushing my hair to white, look perfect. I forgot what to do to fit the mold, yes. The more I try, the less it's working, yeah. goes like, whoa, just go and leave me alone. Real talk, real life, good love, good night with a smile. That's my heart. Yeah, yeah. That's my. Shut up. This is a song called Try, and I think it's gonna be my next single. Turn the espetacular. Um show de programa para você. E estamos de volta para a nossa segunda parte do nosso espetacular programa. Vamos então iniciar com a Gwen Stefani com All About Girl, ao vivo. Portanto, isto é uma gravação ao vivo que está presente no DVD Harajuku Lover. Esta é a cantora, a vocalista do grupo No Doubt. E esta música pertence ao álbum a solo, álbum de estreia dela a solo, Love Angel Music Baby, de 2004. A canção foi lançada como terceiro single no início de 2005 e foi uma das canções mais populares do ano. Foi escrita pela própria cantora e pelos The Neptunes, ou seja, pelo Pharrell Williams e Chad Hugo, como uma resposta à declaração de Courtney Love de que Gwen Stefani era uma cheerleader. E para terminarmos esta parte, vamos ouvir Christina Perry com A Thousand Years, ao vivo do Studio Session. Esta música é o segundo single da banda sonora do filme The Twilight Saga Breaking Down Part 1 de 2011. E vamos então ficar com estas duas musiquinhas e eu já volto para as despedidas e para mais uma música, claro. Então, até já! watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, and I have died every day waiting for you, darling. Voltei para a última parte, para as despedidas, e então já me despeço, até para a semana. Vou estar aqui convosco outra vez para mais um programa, espero que tenham gostado. Escrevam alguma coisa na nossa página de Facebook, vão lá e deixem uma mensagem, levem amigos, nós estamos, acolhemos todos. Bem, vamos então à nossa última música, que é a Alicia Keys com If I Ain't Got You, ao vivo do iTunes Festival 2012. Esta música pertence ao álbum The Diary of Alicia Keys, de 2003, mas foi lançada como música em 2004. Ganhou o Grammy Awards de 2005. A Alicia ganharia mais 4, melhor álbum de R&B, com este álbum mesmo, The Diary of Alicia Keys, a melhor performance vocálica feminina da R&B com esta música, If I Ain't Got You. Melhor canção da R&B com You Don't Know My Name. E melhor performance vocálica da R&B por dueto ou grupo com My Boo, em parceria com Usher. Portanto, vamos ouvir então esta música e o programa fica então por aqui. E eu então já me despedi, mas volto a despedir. Portanto, até à próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau! Share with no one who's true. swear, you guys mean so much to me. You guys mean so much to me. I am so glad to be here with you tonight. This is an honor for me to share this night with you. So thank you for sharing it with me. I love y'all. You're awesome. You're amazing. Please give an incredible round of applause to my band. They are incredible. Yeah. Amazing. And I just want to give you all my love and all my gratitude. This song is dedicated to you for being here with me, for loving me, and I just return it right back to you a million, billion, infinite times. So thank you for coming out tonight. I hope you enjoyed the show. I enjoyed rocking with you. God bless you. Good night. If I ain't got you,